Bélgica Brava, controle. É isso, professor. Tem mais um tráfego interceptando agora também localizador 7 milhas. Posição de 9 horas, meia dúzia de milhas. É, tome proa novamente litoral, com curva pela direita, na proa 190, guardando autorização para o retorno. 190. Galhão. Informação em curso quilo. Solo, bom dia, Golna 094. Golna 094, bom dia, Taxi Alfa. Reportante da Taxi Juliette. Alfa, da Juliette, Golna 094. Taxi do Rio 9811, senhor. Com 3 a bordo, 445, Teresina. Rio 9811, táxi autorizado. 43, 41 na Índia, essa guarda do Boeing da Gol. Ponto de espera 1012 na justiça. 012 agora, segue a aeronave da Gol, ponto de espera 1895. Obrigado, bom dia. Pronto. Solo Gol 1184, próximo aerotáxi 136 a bordo, 320 ao Terra Natal. 1184, direita Índia, ponto de espera 1295, ajuste no 012. Direita Índia, 1895, meio 2, Gol 1184. 2295, bom dia, 3296. Bom dia. Funcionamento por quanto de risco na parte militar, tá? Pronto, 4? 157, autorizado Galeão, uma centena, decola da pista no zero, curva direita, saída Coral. Após segue via Golfo 677 até Vitor Tango Romeu, após conforme o plano. Transponder 5031, controle 120, decimal 8. Derruba 57, correto, rumo 57. Tá para acionamento, é isso? Livre acionamento, chama o táxi, rumo 57. Quilo Papa Mike, bom dia pra você. Deixa eu prosseguir para Vera Cruz aí. Parada do plano, aqui é o Papa Mike. Turno 1, ponto de espera da 1-0, plano. Mantém ponto de espera da 1-0, 9-8, né? Mantendo. Cabo. Feedback, acionamento, chama o táxi. Acionamento, chama o táxi. 1-0-9-4, Juliette, portão 1-0. Juliette para 10, 1-0-9-4. 1-8-4. Autorizado de chegada, bom, que desse mantenha 4 mil pés, ajuste 1-0-1-2. 3896 a torre? 3896, 3896, livre pouso, pistão no zero, vento é 130 graus 089, 8012. Livre pouso, não 10 na 3896. 1184, decolado aos 29, controle 1208. 208, boa, bom dia. 7. 13h30, sente, mantém, escuta aguardando, Mike Affleck. 25 na frequência 12545, alterne 12685. 4 ligou no 184. 5184. Tanto radar na decolagem, subiu mantém 370, sai da PUCA. 370 na PUCA, não, faria gentileza, coordenar 350, por favor. Tem que tirar a coordenada lá distante. Agradeço muito. Aguarda a coordenação aqui, o Papa Mike. Alfa Juliette, portão. Alfa Juliette para o portão 3296. Macaco Juliette, estou checando o plano aqui para a sala S, mantém a escuta aguardando. Aquilo, Papa Mike, para o controle da torre 19. Confirma o PAB, pelo Papa Mike. 0400, para acionamento, saque da colagem da torre 19. Ajuste no 012, quilo Papa Mike. Fala, bom, no 621, no posto back acionamento. No 621, no portão 9, autorizado o chamado saque. Enviado. Azul 4451, táxi à direita, Índia, ponto de espera 2895, ajuste no 012. Colo, rumo 57. Prossiga. Acionado e pronto para o táxi. Qual pra ver? Começa agora. 10 cente, autorizado táxi da porta táxi ao hotel. O ajuste no 012. O rumo é 57. Contará para ajuste no 012. Não é, Salvador, bom dia, 144. O Ronald, quanto espera um certo? Azul 4451, autorizado a alinhar e decolar da 10. O vento é 150 graus 07 nós e o ajuste é 10012. Alinha decola azul 4451. 989, decolado aos 33, controle 1208. 08 até a volta, ponto da semana. Azul, a mesma falou que não possui nenhum plano de centro sistema. Pediu que o senhor entre em contato com a mesma. Macaco Juliette, entre em contato com a sala AES, por gentileza. Davi, seu amor, você citaria a possibilidade de alterar para o nível 390. Cuidará com Recife e Wedestein. Táxi 9621, 9663, 3 horas e 38 minutos. Alterna Galeão. Gente, voo 9621, táxi autorizado, parte 1, táxi em Índia. Ponto de espera, chama a torre, 1189, CNH 1012. E 298-1289, chama a torre, táxi da parte Índia. Boa tarde. Umba 57, autorizado, cruzamento da 1028, Delta Alfa, reportante da Taxi Juliette. Delta Alfa, reportante da Taxi Juliette. Ok. Sim, 390, aguardando a autorização por centro do 390. Poderia agora na posição Coquibu? Autorizado. Autorizado, obrigado. Controle de Salvador, bom dia, azul 4451, decolou, mantém rumo da pista, nada é o primeiro. E azul 4451, contato radar, sub, mantenha 340, saída da El. Sem restrições, 340, saída da El, azul 4451. Controle de Salvador, o Rondelar Cabravo. Rondelar Cabravo, prossiga. Rondelar já concluiu o trabalho, já mandou no setor, já comprou de serra o risco de alta linha. Gente, desça para 500 pés e formizou com o local de pouso, ajuste 1002. Bravo. Bruno 884, chame agora o centro Recife na frequência 125 decimal 45, alterna 12685. 12545, 12685. Rio 9811, pode ir agora na rua de Lube. Sim, é ator? Na posição de Lube. De Lube, vamos coordenar agora. Oh, Paulo Romeu, Índia, Oscar Mike, prossiga. Gente, assim que possível, pode ser chamado de ingresso aí na Aracaju e chamado de pouso. Vicente, copiado. Transponder 5025, controle 120, decimal 8, Oxanera 63 no ar. Correto, Oxanera 63 no ar, na posição 62, deixando pronto, se tiver questionamento. Camará quando pronto, Oxanera 63 no ar. 2799, desça para 2000. Ajuste 612, livre LS X-Ray, pistão na zero, informe o localizador. 2012, está livre LS, vai reportar estabilizado no localizador aqui no espaço 2799. Tchau! Tenente, assim que aparecer o plano aqui no sistema, eu pago a copa pra você. Pensa livre, Romeu Chabravo. Bravo. Prossiga aqui, 989. Ele está cruzando 150, solicite diretamente ao centro na frequência 12545, altera 12685. 2545, 2085, obrigado, boa. Bono 739, autorizado de chegada a Mari, esse mantém nível 050, vigilância. Bruno 621, decolado aos 40, controle 208. 208, bom dia. Bruno 621, no contato radar na decolagem, submantenha 360, saída da EL. 360, pode voar, moto lá. Tenha o perfil da saída inicialmente, aguardando coordenação. Beleza, pode voar, senhor. Informação Juliette, baixando 250, câmbio. 3198, desse mantém a 080, chegada a Mari, vigilância. Tem uma atividade de coordenar o 37 do 366, ou ITAP? Oi, ITAP, tem intenção de ILS WISC ou procedimento renal? O WISC, senhor. Gente, aguarde final ILS WISC, autorizado ITAP da presença. Positivo, meu guardião, vamos ITAP, obrigado. Parte pessoas a bordo, Michael Cruz Leste. 5122. Na pasta, 3 a bordo, chame a torre para acionamento, Michael Cruz Leste. 895102, ajuste. Mantenha a cabeceira no 0,157. Bomba confirmando. Quilo e Papa Mike, autorizada a decolagem da 17, 21, 20 graus 089, 890, 90. Agilizando. Nós ajustamos 012. Fique atento à aeronave da Polícia Militar, um helicóptero, Eco Charlie 45, decolou 1000 pés no axé. Decolagem para o voo 57. Maracaju, Pucajá, Maracaju, essa aí. Transponder 5075, controle 120, decima 8, voo no 648. Autorizado, Maceió, nível 350. Eu peso o no 7, horário após a CT Maceió, decola da 1-0, curva esquerda, um terceiro da Puca, Jambo, Caju. 5075 e o controle 120-80. Correto, 64, posição 01, chame pronto, pushback acionamento. Reportaremos. Chame 19. Ei, complete final e ele é SSR, torre 1 no 895. 1895, bom dia. Dia. 19, na escuta? Controle, conexão Vitor, quilo Quebec, controle. Chave travada. Livre pouso no 0, venta 1-0-0 graus, 089, ajuste no 0-1-2. A sua direita, helicóptero da Polícia Militar, corredor axé, não interfere, mantendo o número 3. E a sua frente, decolado da 1-0, aeronave da Força Aérea. Gente, saí com 8, livre pouso na 1-0, com 1012, centro dos tráfegos, azul 2719. Bomba 57, decolado aos 43, chama controle 1208. 1208. Bomba 357, 1208, controle. 208, vamos lá. Vai, Eco Juliette, Liberação Leste, no táxi. Entra na frequência 1251, na alterna 13325. 251, pode confirmar a secundária? Secundária é 13325. 251-3325, azul 4451, obrigado, bom dia, senhor. Bom dia. Bruno, 0, posição Bruno, 621 no controle. A escuta, prossiga. Federação Consciente mantém ainda a rua de lida, devido a tráfego à frente na mesma saída. Gente, é legal. Afirmativo, o serviço vai dar terminado, chame Léo, 120, décima 1. Controle Salvador, muito bom dia, o Kilo Papa Mike. Kilo Papa Mike, bom dia, você. Corredor Axé, Rono Mil Pés para Vera Cruz. Gente, Rono Mil Pés Axé, Ponte Traves, Farol da Barra, ajuste 612. 612, levantará através de Farol da Barra, Kilo Papa Mike. Controle, alguma 57 decolada. Rumba, 57. Saída Coral, suba ao nível 100. Saída Coral 100, autoriza a proa de Coral direto. Autorizado voar Coral, suba ao 100. Já 95, baixando para 80, prosseguindo a descida, 3198, na mandioca. Desça para 2.500 pés após ETAP, voo e serviço 366, para a final do ILS Wish, que é ajuste 612. Imagina, está no 612, 2.500, voando ETAP, e vai se orientar para a intercepção, final do Wish. Bom, 250 nós, esqueça. Entre. Solo Salvador, 2719, bom dia. Bom dia, 2719, Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3, atenção no mapa. Com 739, vou ir na proa 050 para a final do ILS XA e desça para 2000, ajuste 1012. Nome localizador. 050, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Vai cruzar o 60 ou o 621. Gente, vai ser diferente. Romeu, Romeu, Romeu, Clear, Sierra Juliet, India Romeo, flight level 160, via flight plan route. After departure, runway 17, right turn, arbor departure, and then direct on final flight plan route. Arbor departure, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo. Seahawk 5062, Salvador departure 120.80. Just to confirm this call, 5062. Autorizado agora, decolada 17, o vento é 120 graus, 079, 8902. Alistair, Roger. Romeo, Romeo Golf. To start up, taxi, center, call tower, 118.195, QNH 1012. Salvador, eu vou no 648, posição 01 para o pushback e acionamento. Alô, 648, mantém a posição aguardando. O Embraer Azul vai ingressar agora na posição 3, após o ingresso da mesma autorizada, início do pushback, chama para o táxi, no 648. Negativo, quem entra ainda for dentro do salto, pode transar o táxi. 0790. 1739, completa a curva direita para a final de LS XR na Proa 065, ponto estabilizado. Direita 065, Salvador, muito bom dia. Papá Romeu, mais tempo, Juliette. Mike Eco, Juliette, bom dia. Saída Momo, suba ao 080, cancelada a restrição de altitude. 7080, tá. Beleza, restrição. Mais tempo, Juliette. Por água, pode direto. Cola down no zero, curva esquerda, saída Fuca, já Maracaju. Controle 1208, aciona 5071. Frequência livre para a coordenação, na escuta para o regresso. Para 3198, inicie redução para 2209, informe passando o trem na linha. Estabilizado no ILS, o gol 7-3. Ativo, autorizado final ILS e agora de transferência para a torre. Papá, Romeo, Romeo, Romeo Golf, clear to start up and come for tech. Errei torre 1895. 895, obrigado. Salvador, bom dia, bom no 739, estabilizar o final do RSX. Voo no 739, estabilizado o sinal do X-Ray. No 739, livre pouso no 0, vetor 130 graus no 89, origem no 0, 1, 2. Livre pouso no 0, no 739. Zona 98, complete final, ILS Whisky, redução para aproximação, chame a torre 1895. 1895, obrigado, daqui a pouco. Tá 3198, Cordial, boa tarde, Alex, bom dia. Continua a aproximação, guarda para sair. Oi, está com 9h30 após 2 horas e 4 minutos, alterna de uma pessoa. Polo 642, táxi à direita via Índia, porta de espera, chama a torre 1895, quer negar 1012. 1012, direita Índia, vou te esperar no 8095, a torre voa, 1642. Funcionando 02. 0140 após a passagem do Boeing da Goa, retaguarda autorizado. Funcionamento e o pushback chama o táxi. 9648, com a espera da 10, pronto para a decolagem. Firme? É o voo no 648, com a espera da 10, pronto. Mantenha ponto de espera da 10 no 648. Lateral ponto de espera. Voo no 739, direita no 2111. 2111, direita voo no 739. Paulo Salvador, voo no 739, bom dia, ele pronto. Voo no 739, táxi via Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette 7, voo no 739. 198, livre pouso no 0, vento 1, 1 no 0, graus 08, nós, 8 no 0, no 2. Eu achei o livre pouso, tá 31, 98, obrigado, tchau. Taxi to taxi until hold point of taxi, Papa. Romeo, go. Romeo, Romeo Go, clear to line up and maintain runway 17. Line up and maintain runway 17. Voo no 648, alinhar e manter 10. Alinhar e manter 10, voo no 648. Confirma que é chama solo, formação muito baixa. Oxalá, 6140. 62 a bordo, 2 horas em cima. Alternativa? Livre decolagem da 10, vetor 10 graus 1, 0 graus 1, 0 graus 1. Vai iniciar o voo no 648. Agora na 6, bom dia. Bom dia, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, 03, 1, 9. November, acho que o ISC, portão 4. November, acho que o ISC, autorizado, voo local Salvador, Salvador, TGL em Veracruz, por conta e risco do comandante. Decola da 17, curva direita, corredor axial no meu pés. 2895, controle 1208, aciona 0135. Bola 05, correto, disponível. Ele mantém, ajuste 612. Correto, tá na mata com essa bola? 3 a bordo. 2 cientes. November acho que isso para saneamento táxi decolagem. A torre 1895, ajuste 1012. Salvador, acionando 140, posso esperar a próxima. 6140, alinhar e manter 10. Alinhar e manter, 1140. 648 decolado aos 59.1208. 1208, gol no 648. Decola da pistão no zero, curva esquerda, pé da Momo, transição Frutti. Controle 1208, aciona 5131. Autorizado Fortaleza, nível 370, aperto Luno 9, Bangu, direto a Buco, direto Fortaleza. Decola da 1-0, curva esquerda, perfil Momo Frutti. Controle 1208, aciona 5131, gol no 094. Correto, na posição 1-0, Champron, gol no 094. Câmara. Conseguiu. Romeo, Golf, radar contact on departure, climb to flight level 160, above departure. Up to 160, could you fly direct destination, sir? Our heading will be 284. 063, no. Romeo, Golf. Direct to Sierra Juliet, India Romeo, Romeo, number 5. 229, na posição 11, Patrono. Prossiga, América. Solicito autorização de reporte para o Pátio 3. Posição 1 em coordenação com o oficial de Pátio. Qual a posição do Pátio 3? Qual a posição do Pátio 3, América? Só um instante que o fiscal chegou aqui, acho que ele alterou aí a posição. Já te falo aí. Gente, chama pronto pro reboque, América. O 61140, livre de decolagem da 1-0, VT 130 graus 09, nós já estamos dando um retorno. Autorizado Galeão, 340, via Ata November 857 até Moço. Decola da 1-0, curva direita, saída da El, Leda e Rumi. Transponder 5134, controle 1208. Decolado 02, controle 1208. Decola da pista 1-0, curva direita, da El, Leda e Rumi. 1-3-4 no código 2-0-8, 3-3-9-1. Planejamento correto, 3-9-1, posição 5, Chantra. Câmara contra o Planejamento correto. Quilo confere autorizado Guarulhos e Atas do Luno 0 até Taubaté, nível 360. Decola da pistona 0, curva direita, saída da El, Leda Mótica. Transponda 5135, controle 1208. Autorizado Guarulhos, 360, com plano de voo de conta 1-0, da El, Leda Mótica, com certeza do 1-0 até Taubaté. 5135, transponda 1208, confere. Correio atrás do 2719, chame pronto no patinho, portão 3. Pronto, Rondon, aqui é o Cito Bravo, MQA. 1-3-113, 5 horas e 10, galeão pronto. Puxa, 3 no 1, pátio autorizado, pátio 1 no Índia, posto de espera torre, 1-8-19, legal no 0-1-2. Pátio 1 no Índia, ponte Paraná 0, 2895, espera 63, 9. Fala, gol no 094, posição 10, puxa acionamento. Gol no 094, autorizado para o chibeque acionamento, chama para o táxi. Livre puxa acionamento na 094. Salvador, é o Vitor Bravo X-Way, na escuta? Vitor Bravo X-Way, prossiga. Solicito autorização do rebote dessa aeronave aqui no bate 3, é posição 2 Limas, para o bate principal, posição meia dúzia. Gente, atualizado no bate 3, chama para ingresso no bate 1, o Vitor Bravo X-Ray. Vitor Bravo X-Ray, começando o rebote. Gente, quando o senhor for ingressar no pátio 1, chama para autorização de ingresso, ok? A porta na saída do pátio 3. Certo. Solo American Airlines, estou confirmando a posição no pátio 3, é posição 3 Tango. Posição 3 do pátio 1, gente. O América 229, inicialmente mantém a posição aguardando para início do rebote. Positivo, é a posição 03, Tango do pátio 3. Controle. E serviço radar terminado, chamando controle Ilhéus, frequência 1201. Frequência 1201, número 648, chame agora Centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterna 12685. Uno 648, 12545, alterna 12685. Papai Romeu, Mike, Eco Juliette, confirma o seu chamado de pouso? Sim, copiado. Segura terminal Salvador, serviço radar terminado para serviço de informação de voo e alerta. Centro Recife, frequência 12545, alterna 12685. Rio e 2, Pátio Índia, quanto espera? 2895, bom dia, nós 0994. Confirma que chamou só o Mike Bravenek. Qual horário do plano? É com Índia, novembro? 400, sente, mantém, escuta, aguardando para a cota, qual o destino? Aguarda no cota o Eco Índia novembro. América 229 autorizado, reboque, autorizado o América 229, reporta no através do portão 08, ok? Afirmativa, iniciando o reboque, reportaria no através da 08. Alhaim manteu no 7, novembro das coisas. De novembro, a sala. Marco de novembro. acabei de entrar em contato com a sala ES, a mesma informou que não possui nenhum plano de sonho do sistema. Pedi que o senhor entre em contato com a sala ES, ok? Então, 3-1-1, decolado 09, controle 20. 208, obrigado. Bom dia, 6-3-1-1. Oi, bom dia, bom dia, 094, ponto, espera a próxima. 094, alinhar e manter no 0. Falei, mantenha 1-0, igual a 0-9-4. Eu acho que eu escrevo de colagem da 1-7, 130 com 9, 1-12 no ajuste. Saída da El, vigilante. Subida da El 360, é possível adiantar uma prova pra gente aqui com referência? Pesado Leda, inicialmente. Obrigado, Leda. 6-3-1-1. Puxané 6-1-4-0, passa 2-0-0, chama o centro Recife. Frequência 12545, alterna 12685. 094, vento 130 grau 08, nós ajuste no 012. Livre decolagem 12, igual na 0-9-4. Dúzia do Pátio 1, não autorizado. X-Ray, ciente, até a meia dúzia pela Juliette. Oscar 1208, confere. Transfere agora 1208, novembro, Oscar 8. Solo América 229 não aguarda aqui no Través da 8. Gente, conta no Través da posição 7 agora o América 229. É uma aeronave agora rebocando também do Pátio 3. Ela vai ingressar na posição 62. O senhor prossegue até o Través da posição 7, ok? Afirmativo. Após ela ingressar na posição 62, ela pode seguir ou aguarda? Não, o senhor manter a posição aguardando, quando a aeronave na posição 5, se ela chamar pushback, o senhor vai aguardar um pouquinho. Afirmativo, aguarda ali na, no Través da 7. Corredor axé. Colômbia, Oeste, Uísque, corredor axé, meu pé de aporte Través de Fora da Barra. Resposta rata, da Fora da Barra, não me dera seu livro. Na Palma, meu índio, acho que é Mike, controle. 2 igual 094, subida a Palma. Feio contato radar na decolagem, suba o 370, gol no 094. Seu 370, na quarta mão. Só para o meu índio, eu acho que é Mike, controle. Foi feito esse HG? Gente, vou checar aqui no sistema. Mantenha a escuta por mais alguns minutos, só o Eco Índia November. Confira para o controle. Siga. Espera 5902, confirme sua posição. entrar em contato no radar, autorizado chegada a Bonf, desça até 4 mil pés, ajuste 1012. Bono 094, suba e mantenha nível 350 restrito. Sobe e mantenha nível de voo 350 restrito, voo 094. Seguirei até outra vez a minha dúvida. Meu Bravo X-Way, posição meia dúzia estacionado, já considere pista livre. Sente, Vitor Bravo X-Way, bom dia. Bom dia, tia. E está a 68 milhas de Salvador, teve sua data terminada, chame Aracaju em 120.3. Eco Índia Novembro, autorizado Salvador para Serra Novembro, Serra Eco, nível 100. Decola da pistão no 7, curva esquerda, sai da Momo, após direto. Controle 120, décima 8, transponda 5116. Eco Índia Novembro, para acionamento táxi de Palácio, chama Torre 1895, ajuste 1012. Autorizado táxi até a Oscar, reporte para ingresso. Autorizado, chama táxi. América 229, mantém a posição no través da 62. Aeronave da posição 50, se a pushback vai ingressar a cauda no 45. Afirmativo. Estou na guarda aqui, na posição 06 aqui, no através. Cara, tá na posição 5, vai ingressar a cauda no 43. Afirmativo, estou na guarda aqui. Azul 2719, posição 3, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, 2719. Xaname 311, passa nível de voo 140, chame centro Recife, frequência 125, décima 1, alterna 13325. Tranquilo, 251, 3325, obrigado, bom dia, 6309. Bom dia, bom voo. Papá Romeu, Romeu, Romeu, Golf, controle. Ok, contact now, Recife Center, frequency 128, décima 8, Spanable 1. 0094, vai passar 180, chame Recife em 12545, alterna 12685. 2545, 2685, Recife, 0094. Ei, ciente. Atenção agora para seguir Veracruz, com quem? Ok, frequência livre na escuta para o regresso. Autorizado, chegada a Mari, desça e mantenha 2.000 pés, ajuste a 1.002. Mari, 2.000, 1.012, 2.4, 9. 719, PLB 114, autorizando Ribeirão Preto com 4 horas e 40 da autonomia. Azul, 2719, ataque autorizado, Índia, para chamamento 1895, PNH 1012. Ajustado 1012 via Índia, ponto de espera 1895, 2719. Prêmio 200, bom dia, autorizado chegada a Mari. Desça e mantenha 4.000 pés, ajuste 1.012. Chegada a Mari, 4.000 pés, 1.012, Prêmio 200. Alternativa? Certificando o PAB 187, 3 horas e 40, Campinas. Gente, 319 no táxi autorizado, Pátio Índia, ponto de espera 2895.012, ajuste. Táxi via Pátio Uno, Índia, ponto de espera 2895.012, o Tânio 3. 191. Autorizado, a linha de decolagem está 10, 100 graus, 089. Azul 2719. Azul 2719. 03 do Pátio 3.